Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Olá, senhores. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente programa, o qual não perco nunca. Tem algumas músicas que gostaria de pedir-lhes, pois não tenho no meu acervo. Aí ele faz o relato, é o nosso gentil ouvinte que está em nossa sintonia esta manhã, o senhor Silvio Generoso Júnior, que nos envia esse simpático e-mail. Nós agradecemos as palavras elogiosas e também a audiência desse nosso gentil ouvinte que está em nossa sintonia e que quer ouvir nesta manhã o senhor Silvio Generoso Júnior com Nelson Gonçalves, arranjo do Zacarias, do Davi Nasser, aquele mesmo que nasceu em Jaú, telefonista. Na pedida, Chico Viola, Francisco Alves em arranjo Lírio Panicali, em adaptação do Guiarone para o nosso idioma, a melodia Maria Bonita. Tudo isto para ele, o senhor Silvio Generoso, que nos envia um simpático e-mail e ainda quer ouvir aquele que dispensava adjetivos, Carlos Galhardo. Quanta saudade! Carlos Galhardo cantando do maestro e compositor e arranjador Custódio Mesquita, a composição O Homem da Valsa. Do outro lado da linha, ninguém talvez adivinha que palpita um coração. Ama, sofre, padece, que perdoa e não esquece do amor em gratidão. Ninguém por certo imagina que talvez seja divina de uma beleza proibida, que a tua voz macia talvez disfarce a alegria de um amor na tua vida. Oh, minha telefonista, teu nome não está na lista, mas preciso a informação. Pra onde devo ligar, para poder escutar, bater o teu coração? Telefonista, teu nome não está na lista, mas preciso a informação. Pra onde devo ligar, para poder escutar, bater o teu coração? Do outro lado da linha, ninguém talvez adivinha que palpita um coração. Ama, sofre, padece, que perdoa e não esquece do amor em gratidão. Ninguém por certo imagina que talvez seja divina de uma beleza proibida, que a tua voz macia talvez disfarce a alegria de um amor na tua vida. Acapulco, daquelas noites, Maria bonita, Maria querida. Na praia deserta escura, tua brancura era uma estrela do céu caída. Teu corpo que o mar buscava, lançando as ondas para alcançá-lo, não alcançava. Com confesso que ao contemplá-lo, confesso com sentimento, meu pensamento, ai, me atraiçoava. Eu disse muitas palavras dessas que a gente e docemente do seu conselho, pedindo que me atendesse e convertesse em realidade meus devaneios. A lua que estava vendo foi se escondendo discreta na noite calma. Eu reconhecidamente cheguei-me para beijar-te e em beijos dar-te, ai, toda minha alma. Amores tens no passado, muitos amores, Maria bonita, Maria querida. Porém, nenhum tão honrado, tão claro e puro, como que eu juro por minha vida. Eu trago cheio de flores para ofertar-te, para adorar-te de alma ajoelhada. Recebe-o emocionada e jura-me que não mente, porque te sentes, ai, idolatrada. Cancioneiro que vai sem destino, serenatas de amor a cantar, tu não vês que a dor, cancioneiro, é uma gota de água no mar. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Encontrei certa vez alegria, a tristeza nos viu, foi embora. Resolvi ser feliz nesse dia, esquecendo os amores de outrora. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Companheiro que vive chorando, um amor que a noite envolveu, porque choras se o amor é mais doce na saudade do amor que morreu. Ai, ai, ai, quanta gente só vive chorando. Ai, ai, ai, sou feliz porque vivo cantando. Ai, ai, há 14 anos no ar, Agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos atender a ela, que é diretora do Objetivo Júnior, aqui em nossa cidade, desse simpático e acolhedor colégio, o Objetivo Júnior. É ela, a nossa gente ouvinte, a professora Dona Maria Luísa Medalla. Dona Maria Luísa Medalla, professora e diretora Objetivo Júnior, pessoa muito bem relacionada e querida em nossos meios sociais e intelectuais. Ela é nossa gentil ouvinte e ela gostaria nesta manhã de ouvir com o conjunto Caçulinha, Bandinha Caçulinha, Caçulinha, talentoso que hoje está na audição do Faustão pela poderosa Rede Bull. Caçulinha aqui com seu acordeão, seu conjunto e sua bandinha, de diversos autores, Cai Cai Balão, Capelinha de Melão e Feijão Queimado. Ainda para ela, a diretora Colégio Objetivo Júnior de nossa cidade, a professora Dona Maria Luísa Medalla, que está conosco nesta manhã, nós selecionamos com a bandinha do Pixinguinha, Regência do Pixinguinha, para sua bandinha, Pixinguinha do Benedito Lacerda, a melodia Pedro, Antônio e João. Capelinha de Melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Capelinha de Melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo. gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você ouve, curte e participa de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail é que você possa solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br ou envie uma cartinha para nós colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, o bom baiano Dorival Caymmi, bandinha do Caçulinha e Luiz Lua Gonzaga.